Eu vivo a essência do lugar onde eu cresci. Eu sinto abstinência em cada verso que escrevi. E não é qualquer canalha que vai me infringir. Não é qualquer barreira que vai me impedir de lutar por o que quero e onde eu espero mudar a impunidade que assola a sociedade, tentando acabar com a desigualdade que afeta quem não tem direito à liberdade, fazendo a estilha da 21ª, resgatando e consagrando a sociedade brasileira que já passa humilhação sem ao menos dizer não. A sua situação que é empregada pelo patrão, trabalhando como pé, sobrevivendo com o que pode, criando uma família entre a vida e a morte. É terrível esse anseio preconizado por dinheiro, desmata nossa flora pra lucrar com os estrangeiros. Alguns estão de pé na sua correria, outros estão sentados apenas lendo a revista. É o povo brasileiro em seu descanso corriqueiro, guardando o impulso do discurso em alerta vermelho. Sistema destruído, álcool center de estrago, enquanto a nossa penitência é elevada ao quadrado. Tantas autoridades que se vestem pro mau gosto. É muita coisa cobra, vem vestida de imposto, impondo o desgosto a quem tá no esgoto. A verdadeira paz ainda é sonho desse povo, começando de novo na rima que eu ouço. Também tem a dizer que o futuro é teu tesouro, tendo 1 milhão em jogo, respeito é tão pouco. Organizando o plano pra poder ter mais que os outros. Sei que é difícil, mas você pode vencer, correr atrás, agir, um dia o mundo te vê. Passar pelas barreiras, vencer os obstáculos. Pra quem duvida, hoje faço show seu espetáculo, que prove o contrário. No papo do otário, a gente ilumina, fala forte, toma ralho. Sujeiras no plenário, calçado e vestuário, ordens aqui impostas, sem progresso do lado. Mentira, amor, fracasso, fases que nos abraçam. A lei é cumprir essa ordem que eu não faço, mas sem desmerecer, pra desenvolver cada ser que luta na vida. Ver e vencer aconteça com as cartas na mesa, agilidade e sutileza. Tô disposto e mantendo a certeza de que mais, sempre mais, essa sombra nos proteja. Mano, escrito em 10 letras, trabalhando na cabeça, obstruindo o passado, dando cor em cada treta. É bonito e que assim seja, eu esquivo, tu bobeia, me construo a cada passo, não me permito comer poeira. Pois o certo é o papo reto e que brilha essa estrela. Uma vida no papel, segurança na caneta. Parado no descaso, eu me sinto humilhado. No país onde quem fere é o mais ferrado. Do passado ao presente que cresceu foi o assalto. O sorriso é de menos e o socorro fala alto. Expressão é emoção, não importa a reação. Mas pra quem não tem, sobra esperança no coração. De nada vai adiantar a tua arrogância. Depois que se perder em meia ignorância, vai faltar batalha e vai sobrar uma guerra. Uns vão enfrentar e outros vão pular janela. Me diz como é que é, qual o esquema que se move. Ouse responder sem dizer. Eu desabafo na minha rima essa história e o meu passado. Nas linhas que eu faço e evolui a cada passo. Aquilo que eu trago pra mudar tô disposto. Mentiras, falcatruas escritas no próprio rosto. Pra ratos, pra artistas, duas caras e covardes. Vivem de hipocrisia, depois fogem do combate. Chegam sem dar alarde, mentem, escondem a verdade. Pra quem só fala merda não sabe a realidade. Os meios que hoje cabe separando a sociedade. Falta de respeito, dor e falta de caráter. Sempre quem tem não sabe o motivo pra acreditar. É possível reter o vice sem culpa continuar. E nas telas sempre estão revistas, modo padrão. Tu sai que tá na linha, ignora e cospe no chão. É a resposta. E por fora ainda paga o preço. Mesmo em comoação com a nação, seguimos presos a toda forma idiota de ideia e texto, que nos limita ao direito de recorrê-los. Pois os deveres vêm junto com meus direitos. Obrigatório por ele persiste o peito. A briga é nossa, quem não dança na roda. O objetivo aumenta na porrada e na derrota. Pois só os fodas nunca caem sem levantar. Vitória é a recompensa que a derrota vai te dar. Mas vai passar e as fases multiplicar. Um grito de emergência sem ninguém pra ajudar. Pois por terceiros vias dadas a esse lugar. Lugar que esse sistema conhece, mas deixa o ar. Primeiro, vai preso, governa direito. Olhar pelos guetos, pros brancos e pros pretos. Deixa meu dinheiro, faz leis não morteiros. Faz justo também, é mais um brasileiro. E se eu merecer, vou tomar o poder. Já estamos de olho, marcou, vai feder bem mais que você. Que não me representa, é difícil pra tu tentar me convencer.